arkasını çıkardı. Salvador, muito bom dia, agora 2-3-3.0-0. Ana 233, Arturo Gabriel, eu coloco pistola 0, vento 980 graus, 08 nós. A renda é cola pistola 0 agora, Sound, esse aí é chegada bom. Para o Nilfo 100, o ajuste calador 1022. Como 22, minha chegada boa para 100, bom 95. Até a linha do Sound, né, aqui na sala 4? A ótica está sendo a linha do... Recife na frequência 1-2-0-5, alterna 1-2-5-4-5. Para ser isso, formação de voo elétrico, rodar encerrado. Vamos lá, Controle Salvador, bom dia, TAM 4753, autorizado até o nível 170. TAM 4753, bom dia, SAM, identificação, dessa vez chegada bom, você tem nível 1110, com ajuste em Salvador 1022, recusa para 250, mas com seu número 2 na aproximação. É, confirma o número 2? Aqui, número na aproximação, TAM 4753. Ok, gente, é... 50 baixando até o som de terra, 1022. O número 1 está a 15 milhas da nossa frente, ok? Aqui é uma ação 703. Número 1, 12 horas, 150 milhas. Acima nível 170, desceu para nível 100, um braço 37. Gente, obrigado. Sigam meus vergos, 1753 para 4.010, o ajuste 9022. Sigam para 4.010, 9022, gol 7. Para nível 050, o ajuste está levando a 022, informa o tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, quanto a nível 090, Thiago, 402. Gente, para o nível 50, o ajuste está 022, obrigado. Voo 1233, Lens, Centro do Recife, na frequência 1290, perna 1238. 262, confirmando o secundário 258. 1260, alterna 128, decimal 8, gol 1233. 260288, gol 1233, obrigado. Azul 4234, com o ponto espera da 1-0. 4234, autorizado Anel, decolagem está no 0, Anel está no 5-0 graus, 0-7. Decolagem da pista no 0 para Azul 4234. Você está DD4 vai com proa da Moto do Abacaxi. Romeu, Victor Hotel Delta, mantém reta de voo visual, ajuste em Salvador, 1023, reporte local de sobrevoo. Reporte em local de sobrevoo, Victor Hotel Delta. 753, pistão já livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 1-0 mais. Pouso autorizado. Passarelo 2223, decolagem pista no zero, perfil de saída árvore 1. Passarelo 2223, contato radar decolagem, passou para o nível 180, da APO 1, essa é a restrição de altitude na saída Argona. Com livre restrição para subida para o nível 180, passaria do 2223. Decolado hoje 4h30, confirme entre as condições? Pode ser, Sim, cheguei no colo da China, vou ficar no final de tempo com a China 1, 20, 28, 28. Rio, costa 981. Esse é, para 2000. Peço a brigada dialética do pista 90, ajuste no 023, a partir da brigada. Eu reportarei essa brigada média, essa sou o Cato Maveta. Eu sou o Cato Maveta, vamos entrar no tráfego do Cato Maveta, mas eu quero que pegue o Robson 4, certo. Autorizado direto destino. Salvador, bom dia, Azul 273, na sua escuta no 190.4. Azul 27 do 3 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, o vento 100 graus, 059, voltímetro 1023. Controle de ondas 0.8. Muito bom, tá legal. 2783 na sua escuta. Azul 2783, contato com a banda decolagem. Após 2007, autoridade de letra, tocando em 1.0. Após 2000, direto Elefa, subiu 780. Calibre 783. Teste calibre da exceção de grande subida? Cancelado é a petição de altitude, da saída da bomba. Certo. Gostaria de usar uma LS azul 4982. Eu passaria do 2223. Então a gente, devido à formação, vamos voar a proa 240 devido à formação. Sequência 128 decimal 3, inconforma 125 decimal 1. Vai reportar para o C3D pelo 28 decimal 35. A alternativa qualquer, confirma, por favor. 125 decimal 1, está para o 223. 125 decimal 1. Nama 3192, para 4010, Paulista 0023.